favor. Pera aí, vizinho, senão eu vou morrer de amor. Olha aí, vizinho, tô tentando esquecer ela. Cê não tem noção o quanto essa música me faz lembrar dela. Oh, meu vizinho, solidão, e bastante incomodado com essa situação, fui chamar o vizinho que não aguenta mais o meu pobre coração. Vem! E para aí, vizinho, essa música, por favor. Essa música me faz lembrar dela. Oh, sofrimento. Sérgio Dourado, bota a mão na cabeça. Canta deles, aquele abração, meu velho. O vizinho liga o rádio que toca a canção que dói e faz chorar, machuca a solidão, e bastante incomodado com essa situação, vou chamar o vizinho que não aguenta mais o meu pobre coração. Vem! Para aí, vizinho, essa música, por favor. Essa música me faz lembrar dela. E para aí, vizinho, essa música, por favor. Pera aí, vizinho, senão eu vou morrer de amor. E olha aí, vizinho, tô tentando esquecer ela. Cê não tem noção o quanto essa música me faz lembrar dela.